Às vezes, parece que você nunca mais vai encontrar o que perdeu. Até que você acha. Onde vai parar o que a gente perdeu? Na estante pode ser que se escondeu. Flutuando pelo ar ou solta pelo chão. Será que essa coisa não volta, não? Vem cá, cadê você? Vem cá, deixa eu te ver. Eu ando a te procurar. Me ajude a te encontrar. Me ajude a te encontrar. Eu não sei por que desaparecer. Me dá uma pista, cadê você? É melhor eu procurar com atenção, senão vai ser a maior decepção. No banheiro não está, muito menos no jardim. Não sei por que você se esconde assim. Na cozinha já olhei, mas não deu pra te achar. Pode aparecer que eu não vou olhar. Vem cá, cadê você? Vem cá, deixa eu te ver. Eu ando a te procurar. Me ajude a te encontrar. Vem cá, não faz assim. Vem cá, volta pra mim. Cansei de te procurar. Mas eu vou te prometer, nunca mais vou te perder. Me ajude a te encontrar. Me ajude a te encontrar. Me ajude a te encontrar.